Uma boa noite a todos. Boa noite. É um prazer muito grande conhecer vocês, tá bom? Quem tem a Bíblia aí, abre a Bíblia em Apocalipse capítulo 10. E o título da nossa mensagem essa noite é assim: o que é ser adventista? E a gente vai responder essa pergunta com base no livro do Apocalipse. E hoje a gente vai conversar sobre isso, começando com o estudo da Bíblia, para a gente entender o que a gente é, o que que essa igreja é na Bíblia, não simplesmente na nossa imaginação, na nossa cabeça. A gente tem que ver o que? A Bíblia. Então, Apocalipse capítulo 10, para aqueles que estão pegando a Bíblia agora, é o último livro da Bíblia, lá no finalzinho, e nós vamos aprender o que é ser adventista do sétimo dia, tá bom? E assim, com a Bíblia aberta, então, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração nesta noite. Senhor Deus eterno, querido e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, obrigado porque a tua palavra está aberta nesta noite, Pai. Fala de forma poderosa ao nosso coração, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Então, Apocalipse capítulo 10, a partir do verso 5. Então olha só o que a Bíblia nos diz. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou, por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que eu ouvi vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé, sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca, doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aqui, quem está escrevendo é um homem chamado João. Nós cremos que esse João é o mesmo que escreveu o Evangelho de João e as três cartas que tem no Novo Testamento, que é a primeira, a segunda, a terceira carta de João. Então nós cremos que esse homem escreveu cinco livros da Bíblia. Agora, ele está lá na ilha de Patmos. E o que que ele está fazendo nessa ilha? Ele está preso porque ele pregava que Jesus Cristo é o rei da nossa vida. Só que tem um problema. João dizia: Jesus Cristo é o rei da nossa vida. Mas o imperador romano ficou bravo. Peraí, quem é rei aqui nessa terra? Quem é rei sou eu. Vamos mandar esse homem para a cadeia, para a prisão. E levam ele lá para a ilha de Patmos. João era alguém que conheceu Jesus, que andou com Jesus, que esteve aos pés da cruz, e que conheceu Jesus depois que ele ressuscitou também dentre os mortos, e que viu Jesus ressuscitando dentre os mortos. Imagina a experiência desse homem. E ele dizia: esse que eu conheci que venceu a morte é o rei da minha vida e é o rei da vida de todo mundo. É o Senhor do Universo, Jesus Cristo. Ele vai preso, vai lá para aquela ilha, e o que que acontece naquela ilha? Deus vai visitar João através de um anjo, e esse anjo chega para conversar com João. E aí o anjo diz para ele: João, eu vou te mostrar uma coisa. Que coisa é essa? Toda a visão do livro do Apocalipse. Esse livro, ele é uma espécie de filme com vários personagens da história bíblica, de todo o Antigo Testamento. Para você ter uma ideia, por exemplo, nesse livro do Apocalipse, que eu estou chamando aqui de um filme, entre aspas, existe um cordeiro que foi morto, derramou o seu sangue. Só que esse cordeiro está sentado em um trono como o rei. Agora, lembra do Antigo Testamento? O que que eles faziam com o cordeiro no Antigo Testamento? Cortavam a cabeça dele e derramava o sangue. Então você está entendendo que João, ele está tendo uma visão, que é o livro do Apocalipse, mas essa visão do Apocalipse está falando de coisas, o quê? Lá do Antigo Testamento. Agora você começa a entender o Apocalipse um pouquinho melhor. Ah, então aquele cordeiro que no livro do Apocalipse é Jesus, é ele que estava simbolizado no cordeiro lá do Antigo Testamento, da Páscoa, do santuário e etc. Olha que interessante. Só que o livro do Apocalipse trata vários outros personagens, por exemplo, uma tal de uma Babilônia. Aí você percebe, o que é essa Babilônia? Aí você lembra que lá no Antigo Testamento existia um reino chamado Reino de Babilônia. E o que era esse reino? Era um reino político e religioso que dominava o mundo inteiro. Então agora entenda, João está tendo uma visão, que é o Apocalipse, falando de uma Babilônia que já está descrita lá no Antigo Testamento. Por que João então, ele escreve tudo isso? Para que os servos de Deus, aqueles que creem na palavra de Deus, pudessem entender algumas coisas a respeito da história da humanidade. Por que a gente tem que entender essa história? Porque essa é a sua história, é a nossa história, é a história dos seres humanos. A partir daí, o livro do Apocalipse, ele descreve uma série de vários eventos em número de 7. O livro do Apocalipse fala de 7 igrejas, fala de 7 selos e de 7 trombetas. O texto que a gente leu em Apocalipse 10 está situado entre a 6ª trombeta e a 7ª. E olha que interessante que ele diz nesse texto, ele fala assim, olha, nos dias que o 7º anjo tocar a trombeta, o que vai acontecer? Vai se cumprir o mistério de Deus, ou seja, Deus vai se revelar, Deus vai aparecer. Você já viu Deus? Ninguém nunca viu. A gente ouve falar de Deus a vida inteira. Existe um Deus. E aí, olha só que interessante que João diz pra gente. Quem é esse Deus? É aquele que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. É o Criador de todas as coisas. Porém, a gente ouve falar de Deus, mas a gente não vê. O que o Apocalipse está dizendo pra gente? Deus vai se manifestar, Deus vai aparecer, Deus vai se revelar. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês, Deus é bom ou é mau? Bom? Então essa mensagem que Deus vai voltar é uma mensagem boa, gostosa, bonita, interessante, correta, legal. Aí diz assim, olha só, na sua boca essa mensagem vai ser como? Doce como mel. Não é uma delícia? Aquele mel delicioso de eucalipto, de laranjeira, etc. Eu adoro mel. Não sei se você também gosta. Eu gosto muito de mel. Talvez você não goste tanto, mas o fato é, o mel é uma coisa gostosa, saborosa, doce. Você tem que lembrar também que João vive num mundo que não tem chocolate, não. Não tem açúcar, não. O que ele conhece de mais doce, de mais saboroso, é o mel. É o mais gostoso que tem. E na boca dele, essa mensagem que Deus vai se manifestar, é doce como mel. Só que acontece um problema. Quando ele come e chega lá no estômago, essa é uma mensagem amarga. E se Deus é bom, por que essa é uma mensagem amarga? Deus, Ele nos deu uma lei. E na lei de Deus ele fala assim: não seja mentiroso ou mentirosa. Como é que o nosso mundo é? É um mundo corrupto, é um mundo mentiroso, no qual muitas vezes a gente não pode confiar nas pessoas. Agora entenda uma coisa: a amargura, muitas vezes, que o profeta de Deus sente nessa situação, é a amargura de pregar a verdade para um mundo que não quer a verdade. E aí ele diz assim: na sua boca é doce como mel, mas lá no seu íntimo, lá no seu estômago, é amargo, porque você precisa profetizar contra muitos povos, nações, tribos e línguas. Está entendendo? Então, onde é que a gente está aqui no livro do Apocalipse? Agora tem uma coisa: esse texto de Apocalipse 10, como eu falei, ele está entre a sexta trombeta e a sétima. E o que que isso significa? Essa série de números 7 do livro do Apocalipse significam que a história está se cumprindo até chegar ao seu final. É uma progressão na história, é igual a vida de uma pessoa: nasce, cresce, se torna adulto, se torna idoso e morre. Você percebe o processo acontecendo? São fases. O livro do Apocalipse está dividido em fases. Então, primeira igreja, primeiro selo, primeira trombeta. Aí passa um pouco tempo, segunda igreja, segundo selo, segunda trombeta, até chegar sétima igreja, sétimo selo, sétima trombeta. Nos dias da sétima igreja, o que que vai acontecer? Jesus vai voltar. Está entendendo a importância do livro do Apocalipse? E Apocalipse 10, então, está no contexto o quê? De passar da sexta igreja para a sétima igreja. Agora, nós cremos que isso aconteceu no século XIX, por volta de 1798 a 1844. Nessa época, passou-se da sexta igreja para a sétima. E a partir de então, nós vivemos a última etapa da história do mundo. E a qualquer momento, Jesus voltará. E por que que a gente confia nisso? Porque a gente vê os sinais explodindo diante de nós, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Pensa assim: a Bíblia diz que antes de Jesus voltar, ia ter muito falso pastor. Como é que é hoje em dia no bairro que vocês moram? Quantas igrejas tem? Alguém já fez a conta quantas igrejas tem aqui? Umas 14, só aqui pertinho. Aí o povo fica sem saber onde ir, certo? Aí você vê o quê? O engano religioso. Todo mundo querendo arrancar dinheiro e ensinar a Bíblia, praticamente nada. Então você percebe o quê? O sinal da volta de Jesus se cumprindo: muitos falsos pastores, falsos profetas, etc. Só que não é só isso. Perceba, hoje o Brasil está vivendo um momento singular, né? Foram presos aí alguns petistas e corruptos, foi provado que eles roubaram o povo, e aí estão tentando livrar eles de qualquer jeito da cadeia. É um mundo político que corrupto, falso, ladrão, errado. E a Bíblia já declarava o que? Angústia entre as nações. Coisas pesadas, coisas complicadas em meio à corrupção, à maldade, à mentira, ao roubo, à transgressão da lei de Deus. Você tem também, hoje em dia, uma grande quantidade de terremoto, enchente. Aqui, inclusive esse ano no Rio Grande do Sul, quantas enchentes tiveram? Um monte. Eu estava fazendo a semana lá em Encantado, estava lá com um alerta de enchente, na época que eu estava lá. Aqui perto de vocês, aqui no bairro do Sarandi, teve uma barragem aí que estourou, inundou um monte de casa, foi ou não foi? Aqui em Esteio, um monte de gente passou, eu moro em Esteio, um monte de gente inundou as suas casas. Então não são coisas que estão acontecendo lá na China, lá no Japão, lá no fim do mundo. Está acontecendo aonde? Do lado da sua casa. E aí você percebe, liga a televisão, maldade em cima de maldade, podridão em cima de podridão, e tudo isso anuncia uma verdade: Jesus está voltando. Agora, não é só de sinais negativos que a gente vive. O último sinal da volta de Jesus, quem sabe qual é? Exatamente. E será pregado o evangelho do reino a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24:14. Então, enquanto o mundo inteiro está vivendo um caos, o que está acontecendo? Deus está levantando pessoas para pregar o evangelho verdadeiro. E sabe o que está acontecendo aqui essa noite? Essa profecia está se cumprindo. E outra, entenda uma coisa, não é porque eu sou uma pessoa muito boa e melhor que as outras que eu estou cumprindo a profecia, não. Quem está cumprindo a profecia é Deus, usando eu e vocês, e todos vocês. Não é porque a gente é melhor do que os outros, nós não somos melhor do que ninguém, mas quer dizer que Deus está levantando uma igreja para pregar a verdade. E que verdade é essa? Abre aí Apocalipse 12, verso 17. Então qual é esse evangelho verdadeiro que a gente tem que pregar antes que Jesus volte? Aí a Bíblia diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi guerrear com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O evangelho verdadeiro é aquele que mostra para a gente o conflito que existe entre o bem e o mal. E onde é que esse conflito acontece e é mais forte? Dentro do coração de cada um. É dentro do nosso coração que Deus e o diabo, que o pecado e que a lei de Deus, que a verdade e a mentira guerreiam para vencer a batalha. Está entendendo onde que acontece a guerra? A guerra não acontece lá no Oriente Médio, lá na Rússia, lá na Amazônia, lá em São Paulo, lá em Porto Alegre. A guerra acontece no seu coração. E dentro dessa guerra existe um diabo irado e existe um Deus maravilhoso que perdoa e que ama os seus filhos com um objetivo: que eles sejam fiéis aos seus mandamentos. Agora, por que que Deus quer que você seja fiel aos mandamentos dele? O que que Deus ganha com isso? Deus não ganha nada, porque Deus não muda se você guardar os mandamentos dele ou se você não guardar. Mas quem que ganha? Você. Se o José genuíno nunca tivesse feito uma corrupção, ele estava na cadeia? Sim ou não? Não. Se ele tivesse guardado os mandamentos de Deus, quem é que ia ser beneficiado? Ele mesmo. Era ele mesmo que não ia estar na cadeia. José Dirceu ou qualquer outro que esteja na cadeia. Entende por que que Deus nos deu os seus mandamentos? É para a gente ser feliz. É para a gente viver com a consciência tranquila. Só que tem um problema. Dentro dos mandamentos de Deus, existe um mandamento que o povo não quer guardar. E a Bíblia diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Porque em seis dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Separou o dia de sábado para ser um dia santo para nós. E a gente não deve trabalhar. Só que tem um problema. Se a gente não trabalha, o que que a gente não ganha? Dinheiro. E se a gente não ganha dinheiro, como é que a gente vai ter carro, casa, comida? E como as pessoas, elas vivem somente atrás do que elas vão comer, do carro que elas vão ter, da casa, da roupa, sabe o que que elas fazem? Elas desprezam a lei de Deus. Só que tem uma coisa ainda pior do que isso: a maioria das igrejas aplaude quem faz assim. Parabéns. Ah, você não guarda o sábado? Parabéns, você não é legalista, você não é judaizante, você está salvo, vem aqui e me dê o seu dízimo. Está entendendo como é que funciona por aí a coisa? Porque se você pedir para as pessoas guardarem o sábado, a sua igreja vai estar cheia? Claro que não, né? Essa noite, hoje, nesse momento, tem uma igreja católica aqui perto. Vai ver quantas pessoas tem lá agora. Muito mais gente do que nós aqui. Muito mais, acabamos de passar ali. Caminho largo. Faz do que quiser, faz do jeito que quiser. E outra, entenda uma coisa, não estou dizendo aqui que a igreja adventista é melhor que a igreja católica. Não, a questão não é essa. A questão é a seguinte: quer guardar os mandamentos de Deus, o caminho é estreito. Agora, o mundo vai te oferecer o quê? Caminho largo. Só que Jesus falou para você andar no caminho largo? Não falou. Ele falou, ande pela porta estreita. Se esforce para entrar no caminho estreito. Porque é ali que você vai encontrar a salvação. Porque a maioria não quer ser fiel ao quê? Palavra de Deus. Por isso, essa noite, o que é ser adventista do sétimo dia? É entender que Jesus está voltando. E é ter Jesus como nosso Salvador. Não é para a gente desobedecer os mandamentos de Deus, é para a gente obedecer. Só que tem uma coisa que eu queria conversar com vocês antes da gente ir embora. Nesse texto de Apocalipse 12, verso 17, diz que o povo de Deus guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Lá no Apocalipse 19, no verso 10, na última partezinha do verso, dá uma olhada lá. Olha lá o que está escrito, capítulo 19, verso 10. Lá no finalzinho do verso, está escrito assim, olha. Pois o testemunho de Jesus é o quê? É o espírito da profecia. Viram ali no finalzinho? Então, ó, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, o que acontece? O povo de Deus tem duas características. É fiel aos 10 mandamentos e tem a manifestação do dom de profecia no seu meio. Quantos aqui de vocês já ouviram falar de Ellen White? Levanta a mão aí. Quem nunca ouviu falar de Ellen White? Vocês nunca ouviram falar. Toda igreja, ela tem a sua história. E o que acontece? Deus é o líder da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Só que quando você vai para a história da terra, do nosso mundo, as variadas igrejas têm variadas histórias. Tem a história da igreja católica, a história da igreja luterana, a história da igreja presbiteriana, e existe a história da igreja adventista. E no começo da igreja adventista, lembra que a gente está passando da sexta igreja para a sétima igreja, certo? Apocalipse 10. Aí o que que acontece? As pessoas acreditavam que Jesus iria voltar em 1844. É doce na sua boca. E eles proclamavam, Jesus vai voltar. Só que a data chegou e Jesus não voltou. Dentro desse grupo, lá nos Estados Unidos, Deus começou a dar visões para uma mulher. E essa mulher se chamava Ellen Harmond. Só que essa mulher casa com um homem chamado Tiago White, e aí o nome dela vai virar Ellen White. Essa mulher, ela foi uma das fundadoras da igreja adventista. Ao lado do seu marido, e ao lado de um marinheiro chamado José Bates. É o comecinho da história, lá no século XIX, tá bom? Da história da igreja adventista. Aí Ellen White, ela fala assim, olha, Tiago White, faz o seguinte, escreve um jornalzinho, uma revista, e manda publicar, porque a sua revista vai crescer tanto, que vai chegar um tempo que nós vamos ter revista no mundo inteiro. Sabe quanto dinheiro eles tinham quando ela falou isso? Zero. R$50 no bolso. Você consegue evangelizar o mundo com R$50? Não, né? Mas você vai ter que começar. E a partir daquele começo, a igreja começou a se desenvolver e a crescer para ser o que ela é hoje. Ezequiel, a igreja adventista é perfeita? Não. A igreja adventista não tem defeito? Não tem defeito. Começar por mim, eu tenho mais defeito de todos. A igreja adventista não é perfeita. Agora, tem uma coisa que a igreja adventista é verdadeira. Mas por quê? Sabe por que essa igreja é verdadeira? Porque tudo que você lê na Bíblia, se você faz parte dessa igreja, você vai poder dizer amém. Qualquer coisa que você lê na Bíblia. Ó, lá no Antigo Testamento está escrito assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O que a igreja adventista diz? Amém. Está escrito lá? Está na Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus? Amém. Aí a Bíblia diz assim, nós somos salvos pela graça, não é pela lei. O que a igreja adventista diz? Amém. Está escrito na Bíblia? É verdade a Bíblia? É a palavra de Deus, amém. Agora, vai ali naquela igreja católica e diz assim, padre, Devemos guardar o sábado como está escrito aqui? O que, que o padre vai dizer? Não. Não pode dizer amém, porque está escrito na Bíblia. Na Bíblia diz, mas na igreja dele não diz. Vocês estão entendendo a diferença entre uma igreja e outra? Não é porque nós somos melhores, não é. É porque aqui a gente aceita a palavra de Deus. Lá, infelizmente, não é o que acontece. Vai numa igreja evangélica, qualquer uma que você quiser, e pergunta para o pastor: pastor, guardar o sábado, amém? Ele vai dizer não. E guardar sábado, tá maluca? Tá maluco? Não pode dizer amém para o que a Bíblia diz. Agora, isso não acontece aqui dentro. É diferente. É por isso que ser adventista não significa ser melhor que os outros, mas significa crer na palavra de Deus, como a palavra de Deus é. E isso faz toda a diferença. Crer, porque no fim de tudo, se você crer na palavra de Deus, você vai crer no amor de Deus, na salvação de Deus, você vai crer no Espírito Santo, você vai crer em Jesus Cristo, você vai crer na verdade. E tem coisa mais bonita que a verdade? Não tem. Pensa assim, olha, dentro de um relacionamento, dentro da família, o gostoso é viver mentindo ou viver com a verdade? Gostoso é viver com a verdade. E aqui dentro, o que nós queremos para vocês, para todos, é que vocês vivam com a verdade. Essa é a única razão da existência dessa igreja aqui. Sabe por que, que um dia alguém deu dinheiro para construir essa igreja aqui? Não foi para arrancar dinheiro de vocês. Sabe por que, que a gente construiu essa igreja aqui? E muitos de vocês aí participaram mais do que eu, pessoalmente. Mas sabe por que, que vocês fizeram isso, e alguns fizeram isso? Para essa noite, a gente convidar cada um de vocês, para a gente poder dizer para vocês assim: sejam fiéis ao que Deus diz, creiam no que Ele diz, e vocês vão ser salvos e felizes, acima do que o mundo pode oferecer para vocês. Essa é a razão da existência dessa igreja. E sermos adventistas é sermos pessoas que acreditam em Jesus e pela fé em Jesus desejam obedecer a Deus. Quantos aqui acreditam em Jesus? Levanta a mão. Então, ó, vocês já estão na metade do caminho para serem adventistas. Já acreditam em Jesus. Agora, a segunda pergunta: quantos de vocês, pela fé em Jesus, desejam ser fiéis aos mandamentos de Deus? Levanta a mão. Amém. Então, vocês são a igreja adventista do sétimo dia. A diferença é, tem alguns que já foram batizados e tem alguns que ainda não foram. Mas essa semana que vem, nós vamos conversar sobre o batismo. Não se sintam obrigados a se batizar, mas se sintam convidados. E a Bíblia diz: quem crer e for batizado, será salvo. Guardem essa palavra no coração de vocês. Se vocês creem e forem batizados, serão salvos, se perseverarem até o fim. Lembra que a gente abriu a Bíblia em Apocalipse 10 e aí a Bíblia diz assim, né? E quando tocar o sétimo anjo a trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus. E o que, que é esse mistério? É a volta de Jesus, e aí vai se cumprir todo esse hino que a gente cantou agora. Estarmos bem junto a Jesus, sem dor, lágrimas, sofrimento, doenças ou morte ou pecado para sempre. Esse é o destino para o qual Deus te chama. E não tem ninguém no mundo e nada no mundo que pode oferecer algo melhor. Sexo não é melhor, dinheiro não é melhor, fama não é melhor, coisas deste mundo não são melhores, drogas não é melhor, mentira não é melhor, idolatria não é melhor, transgressão do sábado não é melhor. O que é melhor é Jesus. E o que Jesus faz por você é perdoar o teu pecado e te fazer fiel à lei dele. E é isso que ele quer fazer por você. Vamos orar nesse momento para que Ele faça isso por cada um de nós. Senhor Deus eterno, querido e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, Papai do Céu, obrigado pela Tua Palavra nesta noite, Pai. Obrigado porque um dia João esteve passando um momento muito difícil lá na ilha de Patmos, Pai, preso. Mas naquele lugar o Senhor o alcançou e deu uma mensagem linda para ele, Pai. Obrigado porque o Senhor, através dele, deu uma mensagem linda a cada um de nós também, Pai. Obrigado pela Tua palavra, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Que a Tua salvação nos alcance para sermos fiéis e felizes, em nome de Jesus. Amém.